Cangaceiro, sim, por que não? O rei do sertão, meu aboio, tocou no teu coração. No xodó, moxotó, coroado com teus beijos. Ouço, tu que me chama, vem cá meu nego, pro chamego, com tudo meu nego. O luar da noitada que é nós, adoidado nos debrucemos nos lençóis. Naquele rali rola malineza de meninos, quem somos? Nordestina, nordestino. Ao som de Gonzagão, o Cassiano, a lua e eu. Ou no banzo de fim de feira, grito, leva eu, moleca, molequinha, sapeca. Pros castelos de barro, é lá que nós peca, é lá que tudo começa, é lá que tem festa. Ralabucho, nós se acaba da cabeça aos pés. Tu diz que dá de 10, simbora. Tô doidinho pra deitar na tua cama, te chupar toda como caldo de cana caiana no fim. Diga que foi massa, minha massa, se fazer dodói, tu dá beijinho que passa.